Romeu Eco Tango, o que o Romeu Oscar aí encontra? Prossiga com a mensagem. Romeu Eco Tango, na escuta? Ok, controle, eu recebi uma mensagem, mas agora não tem comunicação com o André Cristiano. Estou falando aqui com o meu ato. Gente, que louco, meu ato. Cenário 6142, decola 09, controle 119, decimal 35. 135, bom dia. Não vou. Obrigado. Dia. Oi, Cenário 6142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída PUCA. 350, PUCA. Controle Salvador, boa tarde, Olimpo 72. Olimpo 72, prossiga. Olimpo 72, regresso, emissão pela radial 109 de Salvador, mantendo 105. Ideal de descida. Olimpo 72, desça para 1 no 1500 pés, QNH 1010, voe direto Interlagos. Permitido, QNH 1010, descendo agora para 1500 pés, Olimpo 72. Eu não lembro que tentamos já, depois que eu fui Interlagos, foi autorizado para a 234 no da presente senhora, para a causa do jogo, em Tucano. Romeu November X-Ray Tango, mantenha-se em condições visuais, autorizado direto para o destino, frequência livre. Livre, autorizado direto para o destino, November X-Ray Tango. Canal 4710, após visitar, está autorizado para prosseguir, interceptar o X-Ray? Autorizado, Pantanal 4710, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1011, autorizado DLS, reposta autorizado. TAP voa para Luna 2000, reportamento estabilizado com 1011, 47, 10. Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Salvador, Papá Romeu, Papá Tango Romeu, transfere Vicente Lotis. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, acione identificação, desça para nível de voo 050. Chegada Mari. Controle Salvador, Chané 63, 26, Papadec. O Chané 63, 26, acione identificação, desça para nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, desculpa, 63, 26. Controle, o Mike Ruiz, cruzando 1000 pés para 500. Mike Eco Vitor, vou indo para o farol de Itapuã, reporte visual com o campo. Farol, isso. Alfa V2, Vítor Juliette, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 30 graus, 129, Juli. Salvador, boa tarde, Oceano 63 no 4. Oceano 63 no 4, Oceano identificação, desça para nível de voo 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, Oceano 63 no 4. 9.35. Controle em 119.35, essa é a vida de leite. Volume 49, boa tarde, Léo, confirmando nível 220 ou 240? 220. Gente, 220, só um minuto pra cópia, gol no 649, portão 02. Ok, se aí tiver o 240, pode ser o 240 também, depois a gente coordena. É porque na verdade a gente não recebe aqui nenhum dos dois, a gente recebe 145, que é o final. Só vou coordenar com o Centro Recife, qual que ele tem lá, pra já pagar a cópia, ok? Tá ok então, muito obrigado. Salvador, Salvador com o TGL Valência, senhora. Salvador, boa tarde, voo no 396. Voo no 396, prossiga. É, boa tarde, nós ainda estamos nivelados 390, perdemos contato com o Recife, então próximo ao ponto de altitude. Chame Recife 1288, voo no 396. 288, obrigado. Nossa vida de leite, Salvador, Salvador com sobrevoo TGL em Valência. Alfa Vitor Juliette, suba 1.000 pés, QNH1011, reporte farol da barra. 1.000 pés, reportará no farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Controle, vai que é cubito, visual com campo. Vai que é cubito, tá visual com a aeronave a 1.000 pés. Na sua posição de 2 horas, 3 milhas, rumo oposto, é um 10, não 150. Negativo, controle. Reporte visual. Passará o Vitor. 49. Passará pronto. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, reduza a velocidade para 210 nós. Reduzindo 210, Papá Tango Romeu. Localizador Pantanal 4710, visual. Pantanal 4710, chame a torre 118, décimo meia. 186, boa tarde, zero. Oceanem 1142, chame Recife 12685, secundária 13365. 2085, 3365, bom dia. Controle, o Mike é convite a visual, contrato às 10 horas agora. Gente, chame a torre 1186. 18.6, ouvido. Controle Salvador, chame a 63, 2.6, batido, 0, mais 0. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, desça para 2.000 pés, ajuste no 011. Mili 11, 2.000, Romeu. Mantenha a vertical do farol de tapu aguardando para prosseguir para a final do 17. Tá ciente, ouvido. Vai, efetuar 360 pela direita, ouvido. Poste 360 pela direita. Então no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, pós Leda, Leda direto, bridge. A frequência do controle 119.35 e aciona 5127. Autorizado 360 para Campinas, decolando a pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Fazenda direto Bridge, aerovia Upper Zulu 16 até BHZ, depois direto Trives, controle saída 1-1935, 5127 no transporte. Cruzamento correto, portão 08, chama pronto, o azul 4065. Chama lá, 4065. E para o cruzamento do campo, sem interferir com este de aproximação. Mike Eco Vitorre. Na escuta. Proa Norte agora, irá cruzar o campo, reporte livrando o eixo de aproximação da pista no zero, atenta a tráfego da passaria do Airbus 320, e irá passar a retaguarda do mesmo, ok? Agilizando o medida possível a retaguarda mesmo, atenta a estreia turbulência, devido a tráfego agora próximo de Duna, Learjet 40. Ok, gente, o Mike Eco Vitorre, Proa Norte ultrapassa a passaria pela retaguarda. É o Pantanal. Portada ao Papatão Romeu. 11935 é o controle, 5403 é o transponder, 5627 da tribo. Correto, 5403 no pátio 3, chama pronto, 5627. Chama lá, 5627 da tribo. Corredor Interlagos, mantém-se condições visuais, reporte rotatório. Chamativo, reportará na rotatória, olhando por 72. Azul 4032, desça para 5 mil pés, ajuste 1-0-1-0, via chegada Mária. 5 mil pés, 1-0-1-0, via chegada Mária, 4032. Controle, o Papatango Romeu. 4-1-0-1-6-1, Vitor, Mike Quebec. No 7, reporte na cabeceira para prosseguir o táxi, agilizando na medida do possível. Mike Aquino, tráfego agora 1 milha do marcador externo. Vitor. A bordo, chama agora a torre 18-6 para acionamento, tá? O ajuste 1-0-1-0 agora, tem um bom voo, Vitor, Mike Beck. Pois não, 1-7. Quem mantém ainda a final da 1-0 aguardando para cancelamento, o Papa Tango Romeu. Mike é com o Vitor? Vitor, na escuta. A condição ainda presente de prosseguir para o pátio, agilizando? Afirmativo. Você prossegue para o pátio, reposto solo controlado, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. Papa Tango Romeu da presente, autorizado base pela direita, pistão 7, atenta helicóptero colibri prosseguindo para o pátio 4. Vento 1-2-0 graus, 1-4, pausa, ajuste 1-0-1-0. Negativo. 7-2, próxima rotatória, mantendo 1.500 pés. Olimpo 7-2, mantenha 1.500 pés, perna do vento da pistão 0, aguardando instruções para girar a base pela esquerda. Negativo, agora na do vento, aguardando instruções para girar a base, Olimpo. Autorizado, portão 02, chama pronto para o táxi, voo 1649. Autorizado, chama táxi, voo 1649. Zero no solo, 21, livrar direito no 21, décimo 9. 219, obrigado. Estado na 011, vai reportar estabilizado, vai 3-2-10. Controle, formador, boa tarde, 3192, atingindo no 50, ciente da informação Quebec. Estado 3192, acione identificação. Desça para nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, 3192. 4710, livrou, está na sua escuta. Tonal 4710, boa tarde, táxi via Alfa e reporta antes do táxi da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4710. Ao 2-2, livrando frequência, Mike Aquino. Isso. Olimpo 7-2, autorizado base pela esquerda, informarei eixo da pista 1-0 livre, vento 1-3-0 graus, 1-4 nós. Afirmativo, 7-2, girando base, eu vou aguardar o eixo livre. 7-2. Posso 4 mil autorizado em Nesse, para o 6-3-1-4? Juliette aguardando para o ingresso, o portão previsto é o 04, tem um Boeing da Gol que já iniciou o pushback e vai manter através do gate, ok? Aguardando, o 4-7-0. A entrada da Juliette está visual aqui com o aeronave da Gol, obrigado, 4-7-0. Juliette, Índia, Zulu, cópia. 2-0 Central 149, Olimpo 72. 72, autorizado pouso, processo. Papa Tango Romeo, solo os 23, local de estacionamento. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Reporte back, calibrando 220 para 1670. Gol no 396, acione identificação, desça para nível de voo 070, chegada a Mari. Na Mari, 070. Correto, qual a porra dele? 08, acionamento, táxi de decolagem com a torre agora, 118 decimal meia, o ajuste no 0 no 0, Juliette de Zulu, bom voo. Alfa Vitor Juliette, frequência livre, chame para o regresso. Frequência livre, chamada para o regresso, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, chané 6326, estabilizando o localizador da 1-0. O chané 6326, complete a aproximação, chame a torre 118 desse momento. 186, vai chamar para o regresso. Salvador, boa tarde, Xené 6326. Xené 6326, boa tarde, complete aproximação, guarde informação de pista aqui. Tráfico P7, P3 da Força Aérea, aproximadamente agora uma milha para cabeceira. Vento, 120 graus, 14, faz ajuste no 09. Ok, aguardando informação de pista ali, ajustado no 01, 63. Papa Tango Romeu, centro, equilibrou a pista, estaciona em frequência. Bom. 040 na Bonfi, o 9807. O Chané 6314, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Autorizado ILS, tem condições de reduzir para aproximação? Já está reduzindo, descendo para 2000, autorizado ILS 6314. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17, Vitor Mike Quebec. Alternado Aracaju, 2 horas e 5 minutos, 1902, 102 a bordo. Gol 649, autorizado direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 110, torre 118 decimal meia, o ajuste 10011, tem um bom voo. Ok. Direita, esquerda, Alfa, 18-6, torre, 1-0, 1-1, ajuste. Obrigado, bom trabalho. William November Alfa, boa tarde, confirmando ETGL em Veracruz. 6326, pista livre, autorizado pouso, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso, 6326. Nossa primeira curva à direita, mantém 1000 pés, corredor axé, o controle 119, decimal 35, aciona 0171, Índia November Alpha. Chené 6314, assim estabilizado. Estabilizado, 6314. Complete aproximação, chame a torre 118, decimal meia. 186, 6314. Ajuste no 011, tem um bom voo, Índia November Alpha. Desça para 2000, ajuste no 011, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, caso 4032. Fazendo pista livre, chame 6314. Vitor Mike Quebec, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado, pronto para decolagem, Quebec. Torre ao gol no 649, no ponto de espera da 1-0, pronto, boa tarde. Boa tarde, gol no 649, mantém um ponto de espera, guarde para decolagem. Mantém. Vitor, we have Quebec, so on my arrival. Papa Romeo, India, thank you. Dia 9, Vitor Alfa, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Por 49, há condições de decolar 5 autorizadas agilizando? Afirmo. Ali mantém preparando para decolar 5 autorizado. Gordo 649. 649. Chanel 6314, complete aproximação, número 1 agora para pouso, informarei pista livre, 737 ingressando para decolagem assim que é autorizado. Autorizado na pista, pouso Chanel 6314. Quebec autorizado a decolagem de pista no 7, vento 110 graus, 149, Quebec. Desça para o nível de voo 060, via chegada Mário. 060 na Mário, 1396. 21.9. Mantenha a posição 219, Chanel 6326. Ok, down to 070, via Mario Arrival, Papa Romeo, India, Tempe. Salvador, boa tarde, Chanel 6326. Via Alfa, reporta para o ingresso, tá com o seu Juliette. Alfa, reporta para o Juliette, Chanel 6326. 29, controle 119, decimal 35. 1935, grato, boa tarde. Boa. Olimpo 72, mantém a posição na Delta, aguardando para o cruzamento. Tem a posição da Delta guardando o 72. Papa Romeo, India Tango Uniform, reduce your speed to 220 knots. Ok, speed down to 220 knots, Papa Romeo, India Tango Uniform. Cargo, Papa Tango, Papa 4, Condeiro a bordo, Centro Romeo. Confirmando 02 a bordo, é isso? 02 a bordo, é o Papatão. Gente, a operação é toque remetido em Veracruz? Afirmativo, CGL em Veracruz, meu Papatão. Gente, Romeu do Patango autorizado voo local, Salvador, com toque remetido em Veracruz. Decolagem em pista 17, após primeira curva à direita, corredor Axé, 1.000 pés. A frequência do controle 119.35, aciona 0141, Romeu Papatango. Autorizado o voo local, Salvador, com CGL em Veracruz, pulando a pista 17, primeiro curva à direita, perseguindo o corredor AG em condições visuais, mantendo 1.000 pés. O controle 119.35 e aciona transponder 0141, Romeu Papatango. O Chanel 6326, Juliette, até o portão 01. 01, Chanel 6326. Romeu Papatango, cotejamento correto, acionamento, táxi, decolagem com a torre agora em 118, decimal 6, 1011 no ajuste, tem um bom voo, Romeu Papatango. Para acionamento e táxi, separei retorno 118, decimal 6, obrigado pelo salvador, Romeu Papatango. Solo Azul 4065 no 8, puxa acionamento. Azul 4065.8, autorizado, chama pronto para o táxi. Chama na 4065. 90, só. Gente, reporte externo. Reporta na 4032. Pô, Salvador, boa tarde. Papatango, meu Papatango, 24, bom, desde agora aqui, e aqui já é comeu. Gente, livre-acionamento, chama para o táxi. Livre-acionamento, eu falei para o táxi, meu Papatango. Gol no 807, reduz a velocidade para 2509. Já mantém 2509, 807 da Gol. Dirigindo 060, gol no 396. Gol no 396, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no 1. 3.000 pés no 0 no 1. Gol no 807, reduza para 2109. 2109, 807 da volta. Passou o marcador externo, baixada e travada, azul 4032. 4032, livre pouso na 10, vento 110 graus com 119, altímetro 109. Livre pouso, pista 10, 10, 11, azul 4032. Gol no 807, vetoração para sequenciamento, curva direita proa 230. Direita 230, tem limite, senhora? O limite é o localizador, gol no 807. Mestre. Esse localizador, 0781. Papa Romeo, Indio Tango Uniform, reduce your speed to 210 knots. Okay, reducing now 210 knots. Thank you, Papa Romeo, Indio Tango Uniform, you have a lot. Gol no 396, reduz a velocidade para 180 nós. 180, permanece. Romeo, India Tango Uniform, turn right heading 030. Right hand 030, Papa Romeo, India Tango Uniform, Kitchen 7000. Papa Romeo, India Tango Uniform, stand until flight level 050. Down to 050, Papa Romeo, India Tango. Gol 1807, curva esquerda, proa 210. Esquerda 210, 207, tá bom. Zulu, livre decolar da 17, atento a estreia de turbulência, vento 120 graus com 19 nós. Mantenha 040, gol 1807. Mantenha, 807, tá bom. Tan 3192, estabilizado. Estabilizado, 3192. Chame a torre, 118, decimal 6. 86, boa. 3.000 no 8, no 396. Gol no 396, desça para 2.000, autorizado ILS, reporte estabilizado. Quatarás estabilizado, gol no 396. Yeah. O India Tango Uniform, turn right, heading 070. Right hand 070, Papa Romeo, India Tango. Boa tarde, TAN 3192, vento 120 graus, com 129, altímetro no 091, aguarde pista livre. No 091, aguardando, 39. Lembrando a pista azul, 4732. Papá, o meu India Tango Uniform, turn right head 130. Right hand 130, India Tango. No 92, livre pouso na 10, vento no 30 graus, com 29, altímetro no 09. No 09, livre pouso na 10, 3192. Jet India Zulu, decolado aos 36, chame controle 19, sinal 35, bom voo. Jet controle 1935, até volta. 396, estabilizado, ILS. Gol no 396, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 6. 86, obrigado. 1807. Gol no 807, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, reposta estabilizada, autorizado ILS. 2.000 pés 10, reposta estabilizada, 07 tá bom. Passou fora da barra, Vitomai Quebec. Vitomai Quebec, frequência livre. Frequência livre, Quebec. Controle Salvador, Juliette de Zulu. Aguarde. Gol no 649, chame Recife, 13325. 3325, obrigado, bom trabalho. Papa Tango, Juliette, India Zulu, suba para 1.000 pés, via corredora cheia, reposta falou da barra. Fareza, voa direto Cairo Lorenzo, 2.500. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Alpes Zulu 44, pista 10, curva direita, saída Dael, Leda, Eudes, controle 119, decimal 35, transponda 51177. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 44, decolador 10 com curva direita, da Euleda Eudes. 1935, controle, acima 5177, TAN 3155. TAN 3155, transponder 51177, reporte pronto para acionamento. Voltará pronto com 5177, 3155. Azul 4032, autorizado ingressar na Juliette, para a posição 03 do batalhão 1. Ok, ingresso na Juliette, portão 03, bate 1, obrigado. 8, livre à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9.